Boa tarde, está no ar a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Petencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a sessão com Folds, a música Wake Me Up. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passaram por cá Arab Strap e Swans, entre muitos outros. De seguida entram no alinhamento Peaches e Chicks on Speed, respectivamente com as músicas Talk to Me e We Don't Play Guitars. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Why don't you talk to me? We don't play guitars. We're standing on stage. Can you play guitar? We Don't Play Guitars, de Chicks on Speed, que passam a palavra a Working Men's Club e a música Tomorrow. Depois, TV Priest trazem-nos o tema It Was a Gift. Playlist com Miguel Bettencourt. Pin a flower to my pocket, place a hat upon my head, like a statue I'm pointless, like a relic I'm dead. And I read about it in a great big book. Os escoceses Arab Strap são quem entram de seguida no alinhamento com a música K-Babylon. Daqui a pouco estarão aqui Sparkle House, Tindersticks, entre muitos outros. Deixe secar desse lado, nós continuamos deste. Lost and thrown away. I

Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Petencourt e estarei aqui, deste lado, na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos Swans, a música Blind. Antes deles passaram já por cá Arab Strap, TV Priest, Working Men's Club, Cheeks on Speed, Peaches e abrir a sessão de hoje da playlist False. Entramos no primeiro hat-trick da tarde, a cargo de Sparkle Horse, e a música Shade and Honey, depois Red House Painters e Tindersticks, respectivamente com as músicas Cape Zone e Show Me Everything. I could look in your face for a thousand years. It's like a civil war of pain and of cheer. As a horse, I could help you with your chains. I could ride you through the fields by your fiery mane. May your shape be with blood. Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com Dig Lazarus Dig, de Nick Cave and the Bad Seeds. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, Gene Loves Jezebel, Violent Femmes, Chutes e Pontapés e Rádio Macau. Deixe-se ficar por aí, na companhia da Voz da Terceira. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on. Francisco, L.A., I don't know, but Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back in the streets in New York City in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinto. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Stop. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt e assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Pixies, a música Where Is My Mind. Entram no alinhamento para o segundo hat-trick da tarde, Gene Loves Jezebel e o tema Desire. Depois, The Chameleons trazem a música Don't Fall e, por fim, The Jesus and Mary Chain com a música Blues From A Gun. last mad surge of youth. What on earth are you talking about? Playlist com Miguel Bettencourt. I don't care about staying out. Jesus and Mary Jane, passam a palavra a Violent Femmes e a música Kick Off. Daqui a pouco, a caminhar para o fim da sessão de hoje da playlist, teremos exclusivamente música portuguesa, a título de exemplo, A Dama do Sinal, dos Ornatos Violeta. Até já. Someone, a person to talk to, someone who care to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough, it's just the habit. A kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. They do it all the time. They do it all the time. They do it all the time. They do it all the time. I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? Cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven for no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for lost God, ten, ten, ten, ten. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Do it all the time. Do it all the time. Do it all the time. Time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinto. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Aproximamo-nos do fim da sessão da playlist de hoje. Fizemo-lo com GNR, música Asas. De resto, é com música portuguesa, exclusivamente, que vamos até ao fim. Desde já, Ornatos Violeta e A Dama do Sinal. Depois, Circo de Feras, este grande clássico de chutos e pontapés. A Dama do Sinal não olha para mim como era normal. Guarda-rua em pola no chão, ou não procura quem são. Mas nada indica que eu vá por fim dar paz à minha mão. Patrícia pensa igual acerca do que é para nós fundamental. Bastava um dia para mostrar que espanhol divinal. A dama espera pelo fim do Pimp Show. Perguntará se eu tenho alguém. Perguntará quem é que eu sou. Perguntará se eu faço bem. Bastava um dia para mostrar quem sou. Embora ignore agora com quem vou. Mas vejo um fim tão mau. Não vês quem hoje o desejo amor. entrar na reta final da playlist, Heróis do Mar, com a música Supersticioso, e depois Estou Além. Quem mais? António Variações, lá está. No dia em que eu disse: vou levar-te a passear. Disseste: o meu pai não vai deixar. O meu pai não vai deixar. O teu pai não vai deixar. Nunca, nunca vai deixar. Nunca te há de libertar. Já estou farto de adorar. Não sou supersticioso. Não sou supersticioso. Não. Thank you. aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Poderão ouvir esta sessão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Fechamos a sessão com Rádio Macau, a música Acordar. Da minha parte, como é habitual, despeço-me com os votos de um excelente fim de semana, um abraço e até ao próximo sábado. Mais sei esperar.